1064.000 pés com 2209. Webjet 5728 chama Recife em 125.45, alterna 126.85. 35666, essa notificação autorizada chegada a mar, desça para nível de voo 060 e reduza para 250. Mare pro 060, reduzindo a velocidade para 250, tá? 35666. Ah, tudo bem. Total 9911, decolado, executando, novo. Total 9911, contato radar, sua para nível de 310, saída Momo. Ciente na Momo, livre 310. Salvador, o parceria do 2237, na remota 4, da Romeu, para a autorização. Passarei 2230, nível 200, vitória conquista, está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída arbó, eleva, ponte direto, controle 119, decimal 8, aciona 5046. Após rua, posição eleva. Afirmante, largo, após eleva. E após vitória do centro de canal do defensor, 50-46-0. Está correto, eu posso feedback final, 3230. Para a posicionamento, 2230. Paulo Salvador, gol 1806. 075-4-0-6. Salvador, boa tarde, 3193. TAM 3193, contato radar, sul para nível 380, saída da Euleda Brito. 380, pode voar da Euleda? Está presente, Leda, TAM 393. Direto, Leda, 393. 5077, transporte. Correto, passo fútbol no 806. 806. 352, passe 0. Trip 5240, complete na LS, torre em 1 no noite, decimal meio. 726, eu vou chamar a Graça, vamos lá. Torre Salvador, boa tarde, é o Trip 5240. Trip 5240, boa tarde, continua a aproximação, reporta marcador externo, embaixo travado. Portaria externo com check de trem, Trip 5240. Zupa 176, desce para 2.000 pés, hoje são 05 autorizada a final ILS, é posto estabilizado. Posto era estabilizado, 76. Passou o externo com o trem baixado travado, 5240. Esquerda na proa 205. Detoração esquerda 205, bom, 697. 5240. Azul 4076, chame torre 1 no noite desse mal meio. 26. Tenha 2500 pés devido a tráfego, mantendo 1500 pés. Level 070, my arrival. Level 070 on my arrival, go 168. Jogue da prosseguição pelos corredores Cata Prego, Vera Cruz e Interlagos. Joker irá prosseguir pelos corredores Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos. A prosseguir na descida, o ano 97. Esquadrão, Joker na escuta. Sim, mano, pequeno corredor, Vera Cruz. Sim, hein? Para descida, o ano 97. No 697, desça para 4 mil pés, ó, ajuste no 01. 4 mil, mil e? 1015. Atingiu 60, tá 3566. Tá 3566, desça para 5 mil pés, ó, ajuste 1 no 0 no 5. Sobre saturação, mantenha presente pro seu limite oculto localizador. Reduz a velocidade para 200. 5 mil pés. 200 de velocidade, mantenha a proa, limitação, lock, tá, 356. Olha, a sua informação, Vitória de Juliette, está com 03 a bordo. Graças, Vitória de Juliette. Para prosseguir o Gol no 697. Gol no 697, desce para 2 mil pés. 2 mil, Gol no 697. Meia, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. Reduzindo para 180 nós. Passando 170, 3193. Na 3193, chama Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Controle, Salvador, boa tarde, L7, 21, comandão, meu. Na 3193, subiu. 13325, na 3193. Total 9911, chama Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 12545, alterna 126, 85, total 9911. Salvador, bilhete 6720, barra meu, boa tarde. Pode prosseguir o Gol no 697, percebe tal localizador? Aguarde o último vetor para o curso, Gol no 697. Aguarda. Salvador, Webjet. Aguarde, Webjet. Aguarde. 3566, irá interceptar o curso localizador, mantendo essa proa. 3566. Salve, Salvador. Localizou 4076. Fernando Pires. Azul 4076, boa tarde. Táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03-1407. São 7-0, 7-2-1. Gol no meio, top. Gol no 1-3-2-8, desça para nível de voo 0-0. Sabatango, Vitorino de Juliette, façam 360 pela esquerda. Presente 360 pela esquerda, Vitorino de Juliette. 6721, Joker, deixa para 1500 pés. Para 1500 na proa da Interlagos, daqui, milhas, Codão Jô. Codão Jô, que reporte rotatória. Reportará rotatória, Codão Jô. Web 7721, desça para nível de voo 060 na chegada Mari. Tá 3566, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo. Pode confirmar o nível, Felipe, para 6721. Descida para 060, web 6721. 060, web 7721. Pé, 3566. Controle, Salvador, dono 924. Gente, tá 3566, aguarde para prosseguir a descida. Gente, ainda não está autorizado o ILS, então? Afirmativo, tá 3566. O gol no 697 estabilizou? Estabilizar, número 697. Complexo na LS, torre em 1-9, decimalmente. 2-5, obrigado. Só 3566, desce para 2000 pés. 2000 pés, 3566. Está interceptando agora o ILS completo, só 3566. Reduza para a velocidade de aproximação final, torre em 1-9, decimalmente. 1-9, só 3566. 1-9-2-4, ação de identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. 070, bom, 1-9-2-4. Controle Vitor de Juliette, completou 360 pela esquerda, de autoria da proa de Paripe. Estou passando Vitor de Juliette, vou na proa de Paripe aguardando autorizações. Afirmativo. Estava visual com o tráfego da esquadrilha, positivo? Gente, Vitor de Juliette. De uma hora. Tarde, jogou no 697. Jogou no 697, já embaixo travado. Afirmo, passou externo. Gol no 697, autorizado pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. E livre pouso na 1-0, gol no 697. Confirme, chamando a torre. Vagão Joker está na rotatória, a torre. 2.500 pés para tráfego de piloto. O Joker realize um 360 inicialmente, com curva pela esquerda e reporte ao término. Joker, devido a tráfego final da 1-0. A gente está realizando um 360 pela esquerda na rotatória. German maintaining 250 knots, go 1328. Go 1328, reduce the speed 210 knots. Reducing now 210 knots, go 1328. Web 6721, reduza para 2100 knots. 2100 knots, 6721. 3566, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre, tá 3566. Aguarda. Só passando Vitorinho de Juliette, faça outro 360, curvas pela esquerda. 360, curva pela esquerda, Vitorinho de Juliette. 328, mantenha a proa, seu limite é o localizador. Mantenha a proa, limite é o localizador. 328. Bono 328, inicie redução para 1809. Descendo 1809. Ok, vai chamar 129, 219, eu vou no 697. O Joker é autorizado a aproximação, ajuste 1015, reporta quando 2 milhas fora, o Joker. Ele é autorizado a aproximação, o senhor está autorizado a descer para 1110, passará 2 milhas. Confirmando 1100? Confirmo. Ciente, 1100 pés. Bono 322, configuração curva esquerda na proa 010. Esquerda 010, Bono 322. Seu limite é a radial 305 Salvador. Limite radial 305 Salvador. Webjet 6721, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. 00, 6721, no limite? É a radial 310 de Salvador. 310 Salvador. Sabatão, Vitorino de Juliette, passou 360 pela esquerda. Primadiano, novo 360 pela esquerda. Posso fazer um pouquinho mais à frente devido à turbulência aqui nessa posição? Negativo, Vitorino de Juliette. Tolho, Vitorino de Juliette. Copiado, está efetuando novo 360. Gol 1328, desce para 3 mil pés. Desce para 6 mil pés, Bono 322. O Objeto 6721 desce para 4 mil pés, ajuste no 014. 4.014, 6721. 66 no solo aos 27, libera a direita, mantenha antes da alfa e chame o solo 121, décimo 9. Legal, 219. Bono 328, enquanto irá passar o curso do localizador. Afirmativo, está ciente. Uno. Alfa Juliette, ou nona? Uno 697, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Uno 697. 721? Número 2 para pouso. Ah, ciente. Pode confirmar o Uno 328, qual é o número para pouso? Número 1 para o pouso, Uno 328. Obrigado. Reportará, tá 4 milhas no momento. Senta. Vitorino de Juliette, prossiga para a rotatória. Vou dar a rotatória. Autorizado o piloto e reporta no, na perna do vento da 1-0 após a curva esquerda, o Joker. Reportar a perna do vento à esquerda, confirmando o trio. Só na base, ok? Gente, reporte na base, Joker. Webjet 6721, reduza para 1809. Reduzindo. Nove 24, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 010, número 3 para aproximação, seu limite é o lógico. 010 limitado, localizador, 1924. Descida para 5 mil pés com ajuste no 014. 0014, 1924. A porta está para o 0014. Na escuta do controle, o motivo da vetoração que existem 7. Tucanos fazendo o pilof em Salvador. Doxa, vem a linha 295, boa tarde, tem informação aqui. Ai, Douros, trem baixado e travado. O jogo que é bip checado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-0 nós. Mais, Touros. Touros 2, com embaixada de trabalho. Bip checado, autorizado pouso, pista 1-0, 1-3-0 graus com 1-0 nós. 2. Chame na frequência 119 decimal 8, voo no 600. Oxanã 6315, acionei a estação, desça para o nível de voo 060 e reduza para 2509. 060, 2509. Controle Salvador, boa tarde, voo 9600. Estamos de voo 190 para 1500. Informação ao vivo. Voo 1600, acionei a estação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Voo quente de novembro. Voo 328, desce para 2000 pés. Desce para 2000 pés, 328. Webjet 6721, não desça para 3000 pés. 3000 pés, 6721. Jet 6721, curva à direita na proa 0, posição 100. 100, 6721. Voo 1924, desça para 4000 pés. 4000 pés, voo 1924. Estimativo, vai prosseguir o táxi via Alfa e reportar no ponto de espera da Delta para o cruzamento da 1028. Confirme o índio vibral. Desça para 1500 pés o índio vibral. Juliette, toda a rotatória visual para 17. O objeto 6721 para o curso do localizador, curva direita na proa 140. 140, 6721. Na proa 135 EB 6721. 135 6721. Cage. Approach W144, flight level 220, descending 160, information Romeo. W144, stroke identity, stand flight level 070. Clear to Mari, arrival. 70, company 144. Vitorinho de Juliette, visual com a 17. 33, reporta na taxiway Delta para o cruzamento da pista no 028. Para o 5, Fortaleza. Utilizado táxi via Pátio 1 no Indial, ponte para 2, 18, 6, 12, Kinegami 14, Gono 754. Utilizado Pátio, Indial, para 0, 1, 4, 1, 7, 4. Quando o pistão no zero livre. Boa noite, 06, aguarda a companhia pintada em Varig, taxi retaguarda, após autorizado, pushback, cenário, fortaxi. Ok, após aeronave na retaguarda, tá autorizado, voo no 8, 06. Vitorinha Juliette, condições de manter a velocidade até próxima à cabeceira 17? Afirmativa, até incrementar se for possível. Oxanã 6315, ventilação para segmentamento, curva esquerda na proa 140. 140. Linha Juliette, autorizado pouso, pistão 7, o vento 1, 10 graus com 1, 3 nós. 1, Corona 10 com 139, autorizado com 97, Vitor Anjo Júlio. 2509-3144. Pode ser pelo LED, minha sede, não? Padrão Joker. 924, curva à direita, na proa 135, para o curso do localizador. Direita na 35, para o 924. O gol no 322 estabilizado. Gol no 322, complexo na OLS, torre em 1-8, decimal meia. 21 é. Webjet 6721, desça para 2000 pés, KNH 1014, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2014 para estabilizado, 672. Achou e travou? Baixado e travado. Uno 328 já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Bebê pouso pistão no zero, Uno 328. Ligou Uno 754, boa tarde. Uno 754, boa tarde, mantém o ponto de espera da pistão no zero. Mantém o ponto de espera, pistão no zero, 754. Juliette, solo aos 3.6, livre o backtrack até o pátio 4. Voo no 924, espera 2.000 pés, reposto estabilizado. 2.000 pés estabilizado no 924. Papá Romeu de November Alfa, chame torre em 1-8, decimal meia. 1-8, decimal meia. Oceano M3-15, para 4.000 pés, KNH 1-0-4. 1-0-4, pode usar a prodidura com velocidade bem reduzida? Negativo, Oceano M3-15. Estabilizou o MJ-67-21. Romeu Índia November Alpha, o ajuste 1-0-4, mantém aproximação, reporte final de 4 milhas, cabeceira 1-7, o Índia November Alpha. Reportará no final de 4 milhas, Índia November Alpha. Web-621, complete sinal LS, torre em 1-8, decimal 6. 18-6, Web-627, 21. O 1-6-0-0, desce para 5 pés, o ajuste 1-0-1-4. Ação de pouso, pistão no zero. Continua aguarda, minha sede. Oceano M315, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4, autorizado para o ILS, é posto autorizado. 2.000 autorizados, comandante. É, 0 via Peruísque, 5-0, da cola, pistão no zero, curva direita, sede da El, Leda, Boas, Foa. Eudes. 1-9-35, fugindo 1-9-8, aciona 5063. Estimativa, após a passagem do Boeing da Gol que pousa, autorizado o cruzamento dos quatro primeiros e os três vão aguardar para o cruzamento, o Joker.